que já amou. Pergunta a qualquer um que já venceu um desafio. Se imaginam o fracasso de perder nessas duas metas e se transformar num corpo de sentimentos vazio. Determinado a buscar a face da felicidade, me aliei com uma mulher de aberta lealdade. E com o tempo engravidou para nos trazer um coração farto. Mas os médicos entristecidos declararam sua morte no parto. É impressionante, a vida faz a sua troca. Troca gente por gente, leva ao inteiro e deixa sobras. Eu aceitaria perder um dedo, perder um braço, até uma perna. Mas perder uma vida amada é o mesmo que perder a guerra. Mas nesta guerra ainda me resta um filho. Neste pequeno foco de luz eu acharia o grande brilho. Pelo fato de ela não ter suportado o parto, tem um grande motivo pela criança ter nascido e suportado o impacto. Minhas mãos ainda se mexem, meu cérebro raciocina. Ficar parado neste momento é imune a qualquer vacina. Fui atrás de serviços, fiz cadastros, andei pra lá e pra cá. Tirei da minha fraqueza as forças pra levantar. Foi daí que surgiu a grande oportunidade. Desta vez não haverá ninguém para me dar penalidade. Era uma vaga pra prestar serviço à prefeitura. Com mãos firmes e calejadas eu seria um varredor de rua. Me senti vulnerável, aflito, mas pé na tábua. Transpirei o bastante para encher um copo d'água. Mas como eu sou um homem que não desiste do impossível, me abasteci de coragem porque de emprego não me esquivo. Voltei pra casa medindo o peso da felicidade que meu filho teria ao saber da novidade. Fui contando os passos até que chegasse a hora, a grande hora. Chegou a hora de mudar a nossa história. Depois de 15 anos, depressão, bico e nada sério, agora tenho emprego, não perderei esse mérito. Chegou a hora de derrubar as muralhas do sofrimento e provar que a minha vitória vem com Deus e o valor do tempo. Ninguém pode explicar o porquê de cada história. Muitos sofrem lutando, outros lutam contra a glória de alguém. O amor sobrepõe o rancor e esmaga o desdém. Seja grato pelas lutas que tem, pois elas vão e vêm. Herdaste o baixando, prostituindo valores, chega a ser desumano. Quer saber? Toma vergonha nessa cara, cara. Me exclua dos seus planos, cara. Pra mim você nunca foi nada. Eu nasci com a condição de deixar a própria mãe sem vida, mas foi você quem tornou minha vida infeliz e sofrida. Já recém-nascido, fui jogado em seus braços, e antes dos primeiros passos estava sujeito aos seus fracassos. Nesses penhascos da vida a felicidade passa a não existir e alegrar aquele que se coloca a me ferir. Objetivo nas decisões de destruir meus sonhos, minhas paixões, tudo compactado em forma de frustrações. Certo dia me destinei a cair fora desse mundo. É tudo ou nada, larga tudo, pois o nosso nada era o nosso tudo. Parei de morar com a minha mina, deixei o bairro inteiro confuso. Disse até que era órfão para obter a família dela como refúgio. A história de orfandade não durou por muito tempo. Bastou alguém bater em minha porta e reverter meu juramento. Era alguém de aparência doente, ia se dizendo ser meu pai. Tinha que ser ele, oh, meu filho. Me deixe em paz ao ser expulso da casa. No caminho da volta ele contava que me amava, lacrimejava, mas não me enganava. E ainda me vinha com papo de que era um bom serviço. Em minha opinião ele deveria ser exposto ao sacrifício. Eu prefiro cultivar uma ideologia materialista ao vê-lo varrendo a rua como um veneno pra minhas vistas. Varrendo o lixo que eu teria me associado e já estaria morto. Só com uma droga ou agulha tivesse me glorificado com amor. Quem pode explicar o porquê de cada história? Muitos sofrem lutando, outros lutam contra a glória de alguém. O amor sobrepõe o rancor e esmaga o desdém. Seja grato pelas lutas que tem, pois elas vão e vêm. Herdaste o tato, amor concreto, sentido zero pra quem te considera como a sola do sapato. Decidi dialogar para adquirir qualquer resposta. O porquê dessa falta de amor, saberei quando ele abrir a porta. Pô, tava te esperando mesmo pra trocar ideia. Trocar chega ideia aí. Do quê? Não, chega vamos acertar, vamos não, conversar. Não, nada pra não acertar. Vamos conversar, nada filho, pera aí. Filho o quê? Eu não sou seu filho. Filho, volta quer aqui. Quer saber? Eu tô pera sendo aí, cara. Meu, pera. Tchau. Depois da discussão saí marcado com a revolta. Agora meu celular toca horas depois de eu ter batido a porta. É um vizinho que diz ter ouvido a discussão, que depois de eu dar as costas meu velho infartou e abraçou o chão. Não perdi tempo e fui de encontro ao hospital, tentar me redimir de um erro que pode ter sido fatal. Após horas de espera e já com as pernas dormentes, sou liberado para ver meu pai que está inconsciente. Pai, devo dizer que estou arrependido. Estava errado em te ver como meu maior inimigo. Como eu estava cego agora. amigo, pai, o senhor tinha razão. Rejeitei minha própria origem e abracei o ventre da maldição. Aliás, fiz isso desde minha infância. Cresci com dois tumores, o materialismo e a ganância. Mas pai, hoje estou arrependido. Vivia como se os prédios e os viadutos me convidassem ao suicídio. Entristecido, abaixei minha face, virei meu imposto de retirada. Foi quando senti sua mão tocar minha mão suada. Nesse seu gesto de ternura sinto-me aliviado, pois tenho a certeza de que já estou perdoado. Ninguém pode explicar o porquê de cada história. Muitos sofrem lutando, outros lutam contra a glória de alguém. O amor sobrepõe o rancor e esmaga o desdém. Seja grato pelas lutas que tem, pois elas